aceita esse seu jeito de querer me amar. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado, tudo bem. Mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer não amar. Vanderlei Andrade aqui no Sol da Meio Norte, a rádio número 1 do nosso Hora da Saudade, o momento recordação da nossa noite. Isso mesmo, é no oferecimento do R. Carvalho, o seu supermercado, e também no oferecimento da Caninana Motos, a maior e mais completa do Brasil. É o nosso Hora da Saudade, até uma da manhã, pela Meio Norte, a rádio número 1, e também ao vivo pela TV Canal 7.2. Só alegria para você no nosso Hora da Saudade. Ok, o Vanderlei Andrade, e por falar em Andrade, aproveitar aqui para mandar um abraço, rapaz, para o meu amigo Andrade, lá no Mercado do Peixe, que vai estar aniversariando amanhã, tô sabendo, hein? Um abraço já antecipado aqui para o meu amigo Andrade, lá do Mercado do Peixe. E amanhã vai estar apagando as velinhas, é isso mesmo. Vamos abrir a nossa caixa de mensagens. Deixa eu dividir logo tela aqui para quem acompanha pela TV, para abrir aqui a nossa caixa de mensagens, as pessoas participando, mandando aí a sua mensagem, a gente vai colocar no ar a partir de agora a sequência do ouvinte. Fala, meu povo! Boa noite, Carlinhos Bacana. Boa noite, Corrinha. Cadê aqui na Hora da Saudade? E Carlinhos, oi. Pra você colocar a música do José Augusto. Qual é? Me esqueci de viver. Tá certo. Um abração pra você, um bom trabalho, um ótimo retorno pra casa. Mandar um abraço pra todos que estão na escuta do programa. Sou tá. Carlos do Parque Colorado. Tá bom, Corrinha, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Fala, meu povo. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Eu gostei de ouvir a música de Reginaldo Rossi, Tão Sofrido. Tão Sofrido. Pra Jainara, Flávio, pra Margot, pra Alderina, lá no Mário Covas, pra todos. Certo. Então, ligado na Hora da Saudade. Tá bom, querida, um abraço pra você, Evinha. Pra você e uma abençoada volta pra casa, amigo. Tá certo. Eva Lima, um abraço. Olha aí, boa noite, gostaria de pedir uma música. Wanda Calypso, faz sentido. É o Alisson que mora em Altos, tá bom, Alisson? Um abraço pra você. Tem mais um áudio aqui, vamos ouvir. Boa noite, Carlinhos Bacana. Tô aqui só na escutinha, curtindo aqui o Hora da Saudade. Lembrando aqui que sabe dessa hora estou longe. É. Sentado, balançando a rede. Aonde? Não falou aonde, mas vai viajar. Nem falou quem era, né? Deixa eu ver aqui quem é. É Jussandra. Tá bom, Jussandra? Um abraço pra você, tudo de bom. E boa viagem, né? Boa viagem. Vai viajar, deve ser pra passar a Semana Santa. Muito bem. Fala, meu povo. Boa noite, Carlinhos Bacana. Boa noite. Dona Maria Lopes. Né? Dona Maria Lopes. Companheira do Raimundo Nonato. O Inclusive. Companheira do Inclusive. Gostaria que você colocasse a música da Sandra de Sá, Retratos e Canções. Retratos e Canções. Eu ofereço para ele, Raimundo. Certo. Para todos. ouvinte. Tá bom, minha querida. Noite. Tudo de bom pra você. Pra você também, tudo de bom. E a última aqui, último recadinho, vamos lá. Alô, Carlinhos Bacana, aqui é o Marcão do bairro Matadouro. Meu fala, querido, Marcão. Diga. Ele pediu uma música. Qual é? Que você botasse Leandro Leonardo. É. Chuva no telhado. Certo. Quando você puder, bote essa música aí pro seu amigo velho aqui, o Marcão do bairro Matadouro. Tá certo, foi a nossa caixa de mensagem, já tem a sequência do ouvinte. Recordando os bons momentos. Hora da saudade.

Querer você sempre do meu

volta o nosso Hora da Saudade. Deixa eu abrir novamente aqui a nossa caixa de mensagens, dividindo tela para você que acompanha através da TV. Vamos lá, fala meu povo. Tô devendo a sequência do ouvinte, toco já já, viu? Carlinhos, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de ouvir a música do Zezé de Camargo e Luciano, Cama de Capim, aqui é Dalva Pimentel, ofereço para toda a audiência, tenha uma boa noite. Boa noite, Dalva Pimentel. Olá, boa noite, gostaria de pedir uma música do Leandro e Leonardo, Um Arraso de Mulher, tá certo, para o Alisson, em Campo Maior. Valeu, Alisson, um abraço para você. Quem também está com a gente aqui, boa noite, Carlinhos. O programa tá show de bola, tá certo. Quem é? Deixa eu ver aqui. É o Valdemir Amorim. Um abraço, Valdemir Amorim. E também está com a gente. Boa noite, Carlinhos. Gostaria de pedir uma música do Paulo Sérgio. Minhas qualidades e meus defeitos. Para a Patrícia Silva, que mora no Matadouro. Alô, Pati, boa noite para você. Tem áudio do ouvinte, vamos ouvir. Fala, meu povo. Boa noite, meu amigo Carlinhos Bacana. Estamos aqui no Cavernas Bar. Rapaz, ouvindo A Noite da Saudade, audiência total na Meio Norte, TV Meio e Rádio Meio Norte, né? Tá certo, olha, meu bacana, amigo. Bacana, uma noite especial, nossa amiga Alexandra, nosso amigo Bruno, nossa amiga Adriana, dona Fátima, nosso amigo Isaac, que quer pedir uma música para você, viu? Qual é a música, Isaac? Quer pedir Whitney Houston, Run to You. Bacana, um abraço para você, boa noite, meu irmão, audiência total, Hora da Saudade. Valeu, audiência demais, meu patrão. Boa noite, bacana, e um abraço a todos os ouvintes da Mil Norte. Tá certo. Aí é o grande Mona participando aqui ao vivo também com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência, grande Mona. Hora da Saudade, na Meio Norte FM. E seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. Do ouro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes do clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm cantar as canções que a gente quer e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, eu vou falar no seu ouvido vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar de cantar e os olhos gritos na vitrola.

digo, mas não vá, amor. Eu não conseguiria te esquecer. Sem teu carinho eu sei que vou chorar. Brigue comigo, mas não vá. Hora da saudade. Vivemos tão felizes, valem todos os deslizes que a gente cometeu. Por isso é que eu te peço, não me deixe, mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu. Quem ama de verdade tem ciúme, e não há o que me acostume ser feliz sem te amar. Escute por favor o que eu te digo, pode até brigar comigo, mas te peço, amor, não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu morreria sem você aqui. Meu mundo é triste sem o seu calor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu não conseguia te esquecer. Sem teu carinho eu sei que vou chorar. Brigue comigo, mas não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu morreria sem você aqui. Zezé de Camargo e Luciano, brigue comigo, mas não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor. Olha aqui, mandar um abraço pra, deixa me ver aqui, pra o Feijão, rapaz, está ouvindo a gente lá no São Vicente de Cima. Um abraço, grande Feijão, curtindo aí o Hora da Saudade, coladinho com o Hora da Saudade. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tá bom? Tem mais alguém aqui acompanhando a nossa programação, vamos botar o povo pra falar. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Gostaria que você colocasse pra mim aí a música Mulher com Erasmo Carlos. Erasmo Carlos, Mulher. Muito bem. São vários os pedidos, a gente vai atender no intervalo, na volta do intervalo, tá bom? Tem os pedidos e a gente vai atender todos aqui no nosso Hora da Saudade. Deixa me ver aqui, vamos pra onde? Vamos pra cá, vamos saber das ofertas do R. Carvalho pra amanhã, quinta-feira. Páscoa R. Carvalho, quinta tem tomate ou maracujá R$4,99, colchão duro ou lagarto R$32,90, bisteca suína R$15,90, calabresa Seara R$25,90, salsicha hot dog Sadia ou Seara R$12,90, fígado bovino R$9,99, queijo mussarela R$38,90, leite pó piracanjuba R$6,99, macarrão bom sabor R$2,39, óleo de soja Vitalive R$6,99, papel higiênico sublime R$10,99, sabão IP R$8,99, arroz do sítio ou extremo sul R$19,90, escolata R$2,99. Muito bem, ofertas do R. Carvalho para amanhã, quinta-feira. As ofertas valem para todas as lojas, hein? Piauí e também do Maranhão. E você ainda divide em 3 vezes em todos os cartões. R. Carvalho, o seu supermercado. Meio Norte FM. Meio Norte. Você viu essa promoção? Não, que promoção? 10% de desconto em tecnologia em até 10 vezes. Sério, tudo? Isso mesmo. Quero conferir. Celulares, notebooks, tablets e até TVs. E sabe o melhor? O desconto vale para todos os cartões. Inclusive no seu cartão Noroeste. Bora aproveitar? Partiu Caixa. O melhor da tecnologia com 10% de desconto. Em até 10 vezes. Só nas lojas Noroeste. As lojas que vendem moda. O Acústico 21 está de volta com a banda em atividade mais antiga do mundo. Um dos maiores nomes da Jovem Guarda, Renato e seus Blue Caps. Dia 10 de abril, às 9 da noite, no Centro de Convenções de Teresina, Teatro G3 Telecom. Compre agora seu ingresso na loja da Calor Riverside ou no site bilheteriadigital.com. Acústico 21, com Renato e seus Blue Caps. Dia 10 de abril, às 9 da noite, no Centro de Convenções de Teresina.

e até este mês. E sabe o melhor? O desconto vale para todos os cartões, inclusive no seu cartão Noroeste. Bora aproveitar? Partiu Caixa, o melhor da tecnologia com 10% de desconto. Em até 10 vezes, só nas lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. Navegue com a melhor. Na G3 Telecom, temos planos a partir de 600 mega que te conectam com tudo que você ama por apenas R$ 99,90. Compartilhe momentos especiais, jogue online com os amigos e trabalhe sem interrupções. Contrate agora mesmo ligando 0800-186-6000 ou acesse o nosso site www.vempraG3.com.br. Vem pra G3, a internet que conecta você. Já começou a Super Quaresma do Lojão do Peixe Prêmio. Bacalhau salgado, R$ 79,90 quilo. Filé de camarão salgadinho, R$ 49,90 quilo. Filé de camarão MG, R$ 99,90 quilo. Filé de salmão, R$ 99,90 quilo. Combo Quaresma, R$ 119,90. Combo Quaresma Prêmio, R$ 159,90. Combo Semaninha, R$ 99,90. Lojão do Peixe Prêmio. Pedidos, 9909-4887. Se você optou por um carro elétrico, merece uma proteção que esteja à altura da sua escolha moderna, a Protecar Brasil oferece o melhor custo-benefício do país. Estou aqui para compartilhar essa novidade, a cobertura completa que escolhi para o meu carro elétrico. Ela inclui proteção contra roubo, capotamento, incêndio, perda total e danos a terceiros, entre outras vantagens. E o melhor de tudo, com parcelas que cabem no meu bolso e também no seu bolso. Além disso, com a Protecar Brasil, você conta com assistência 24 horas, reboque especializado e até caminhão multi, garantindo que você nunca fique na mão. Se você busca proteção de qualidade e tranquilidade, escolha a Protecar Brasil. Quem quer proteção tem Protecar Brasil. Meio Norte, oh, oh, Meio Norte é número um, a melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Hora da Saudade. Você falou que vai voltar. Volta logo. Eu ando tão sofrido. Você falou que vai voltar. Volta logo. Eu ando tão sofrido. Eu tenho tanto carinho. Amor, amor amado. Amor, eu vou esperar. Eu ando tão sofrido. Oi, volta, vem viver. Vem tirar de mim esse gosto amargo. Oi, vem me devolver o gosto de viver. Sem você, meu amor, eu juro que eu não sinto nada.